parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Chuva foi embora e o sol veio surgindo. E a aranha na parede vai subindo. A aranha subia na parede.